qualquer um pode fazer o que eu faço. É impossível se você não viu todos os meus passos, porque eles são motivo das minhas linhas, dos meus traços. É minha vida nessa porra, já não é só mais compromisso. Vários litros de suor eu já derramei, por isso eu me sinto dependente. Se o rap for um vício, isso faz parte de mim, eu vou morrer fazendo isso. Com o corpo fechado e a minha mente aberta, em um quarto isolado onde o silêncio impera. A magia acontece e a inspiração desperta. MCs fracos ficam em estado de alerta. Estúdio vira uma trincheira, versos soam como tiros. Se entra no YouTube, se alastra tipo vírus. Milionário talvez, se fosse nos Estados Unidos. Já que é rap BR, eu morreria por isso então. Eu vivo por isso, eu morreria por isso. Não tenho a pele negra nem o cabelo bombrio, mas acabo com MCs de 1º de abril. Continuo o mesmo amor e rima em cima do vinil. Minha cor é diferente, mas meus versos são for real. Traz o rap de volta, ele nunca foi embora. Tava no background esperando a minha hora. Eu sou verdadeiro, não sou de contar história. Barra funda tá na picadilha e não é de agora. Eu não pulo as leis, eu as crio, que tal? Não sou mais do que ninguém, sou mais um soldado real. Não pretendo ser mais uma estrela nacional. Não vou parar agora, deixo o melhor pro final. Eu vivo por isso, eu morreria por isso. Eu vivo por isso, eu morreria por isso. Yeah. Aumenta um pouquinho o volume do retorno. Aê. Sente-se, por favor. Tô preso no rap com a Fernando Beira-Mar. Essa é porra séria e o meu flow vai chegar. Se sua rima não chega, mandar pelo Sedex. Sou louco, sou líder, sou tipo Malcolm X. Sou um monstro solitário nas calçadas de SP. Muitas guerras e batalhas, não queira nem saber. Meu pai foi o meu primeiro adversário. Não lembro desse cara em um aniversário. Isso foi necessário, pois aprendi a viver. Minha mãe que me desculpe, mas eu tive que crescer sozinho na rua, aprontando com os meninos, valendo um refri. Então é contra, eu não afino. Represento a Barra Funda sempre desde muito cedo. Situação extrema, tive que engolir o medo. Toda minha angústia foi parar no papel, pronto pro julgamento e nego, então eu sou o réu. Olha meus passos, eu acredito na track. Sou branco, verde, amarelo, eu me sinto tão black. Lucas chamou, deu o rec, Celca tá puxo back. Como sou eu, negão, então eu venho e faço rap.